Delta 3567, decola 50, controle 119, decimal 8. 1198, tenha um bom feriado aí, 3567. Muito obrigado, bom voo. Obrigado. Liga Salvador, 5495. Está agora 55 milhas sudoeste de Salvador, mantenha o nível 140, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus, 1201. Salvador, agora 602, vai atingir o 080. Desça para o 050, gol no 0, 1602, mantendo o 250 de indicada. Tá mantendo 250 nós, descendo para 050, gol no 602. Azul 4206, chame Recife 2685, alterna 12545, azul 4206. 685-2545, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, terra 3567. 567, contato radar na decolagem, sua para o 380, saída Gole. O perfil da saída Gole para o 380. Haveria alguma possibilidade, senhorita, de voar proa de Mofito ou Eval? Mantenha o perfil da saída, o TAN 3567. Vai manter, TAN 3567. 8857 até seguro, após Upper Zulu 16 até Groove, após conforme rota do plano. Transponder 5540, controle em 1198, gol no 601. Sente conforme 360, Galeão, decola na Dael, após Lita, depois que deve, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Groove, após rota do plano de voo, 5540, 198, Zulu, controle 1601. 601, cotejamento correto, portão. Qual portão? É o 7. 7? É o Varig, pintura Varig? Isso. Ok, chame pronto para estacionar. Não, 601. Para o pushback, 6720. 6720, aguarde para o pushback. Então, 8002 é o solo? Prossiga. O senhor vai iniciar o pushback agora, confirma? Já iniciando, senhor. Ah, ok, agora eu estou visual iniciando, sente. O 720, coordenação, contato espaço, não pode iniciar o posicionamento completo? Não, negativo. Após o TAN iniciar o táxi e passar a retaguarda, o senhor inicia, ok, no 9. Então, após o TAN iniciar, o mensagem já está acionado aqui. Recomendo, vai cruzar no nível 170. Confirme. 856, tá passando a nível 180. Sente, chame Recife 2685, alterna 12545. 2685, secundário? 12545. 2545, obrigado. Controle de Salvador 602 está totalmente visual. Sobre o mar, pode prosseguir na descida para 3000? Confirme. O 602 pode prosseguir na descida, está totalmente visual. Sente, mantenha 050. 050, agora 602. Celta 8002, tem 161, 4 horas, alterna Campinas. Autorizar o táxi via Auxiliar Alfa, ponto espera acima da torre, em 1186-8002. Táxi via Auxiliar Alfa, ponto espera a torre, 186-8002. Na retaguarda, Mercedes-Benz autorizado em São Pux. Afirmativo, coordenizar com a equipe de solo web 6720. Salvador, do TAM 3894 com a Quebec. TAM 3894, essa é a identificação, autorizado chegada à mar e desse mantém 050. Salvador Ground, Brazilian Air Force 2404, flight level 320 to Galeon. Roger that, Brazilian Air Force 2404, wait, copy to Galeon, level 320. Roger. Chame Recife, 1288, alterna 1260. 15 na borda, 350, da autonomia alternando com fim. Confirme o POB? 151. Roger, copiado, web 6720. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponto espera torre 186. Juliette Alfa, 186, 6720. Prossegue para 2.000 pés, hoje chama 0-1-0, livre LS. 2.010, 602. Estará pronto, portão 8.002. Está pronto? Sim, Matheus. A Libra NR decolar dono 0, vento 080 graus, 12 nós, TAM 8002. Decola no 0, TAM 8002. It's Zulu 1293 and 11. That says that you must fly to Galeon in airway upper. Upper Whiskey 50, you can't fly in Upper Zulu 14. Do you know these notes? Stand by one, please. Boa tarde, avião 720, se aproximando, pode esperar, pronto. 720 observando a rolagem do Airbus após a Lima mantém, capsule 1-0. Lima mantém após a Airbus, 720. .02, decolo 02, controle 119, decimal 8, bom voo e boa tarde. Controle, boa tarde, Altan 8002, decolo de Salvador, Dael. Então 8002, contato radar, suba para 380, saída da Dael. 082. 2000 autorizado da EL, então 8002. Após 2000 direto da EL, 8002. Zero, livre decolagem no zero, vento 080 graus, 12 nós. O gol no 602 é para passar o alinhamento do localizador? Confirme. Para passar o alinhamento do localizador, está autorizado o procedimento? Já havia sido autorizado o procedimento para o gol no 602, reporte estabilizada. Afirmativo, reportará, 602. 50. Roger that, but to fly in this array, you must do change message to us have here in the system, okay? We need to change the flight plan, okay? Just do change message. Change message. CHG message. Okay, we will do. Possível, na 602. Estabilizado? Afirmo, pista a vista. Complete final, torre 1186. 1186, boa tarde, 602. Controle aí, 6720, decolou 2000, solicitando da Elda presente. Web 6720, contato radar, só para 340, mantendo perfil da Dael, informo que era o nave que decolou antes do senhor, vai fazendo o mesmo perfil, motivo da restrição, subindo para 340, mantendo perfil. Perfil, 6720. Controle, então, 8002. Prossiga, 8002. Ok, silêncio, aeronave à nossa direita, 1500 pés abaixo, possibilidade de voar direto, B10. Mantenha o perfil da saída, o TAM 8002, aguardando coordenação com o Recife. 8002. Proxima descida, TAM 3894. 3894, dessa via para 2000 pés, hoje 1010, já posto o localizador. Via 2010, obrigado. Zero. Decola da 10 com curva à direita, saída da EL Leda, após Leda B10. Controle opera em 1198. Transponde 5550, coteje. Autorizado nível 340, Guarulhos, São Paulo, da coluna 10 com curva direita. Combina da El, Lida Bidev, intercepta por isso que 50, chamando controle de Salvador, 198, aciona 5550, TAM 3897. Correto, quando pronto, chame para o pushback acionamento 06. Positivo, confere assim que pronto chamaremos, 3897. Salve Salvador, boa tarde, é o Gondor 567, está no 04, paciente da Quebec, autorização para Brasília, nível 360. Já temos aprovado, autorizado Brasília 360 via Upper Zulu 17. Decola da 10, curva à direita na saída Gole, transição Ofito. O controle opera em 1198, transponder 5543. Cotejo Gol 1567. Autorizado Brasília, nível 360, conforme a rota do plant Gol, Upper Zulu 17. Decola da 10, primeira curva à direita, Gole, Ofito à saída. 1798, controle. 5543 transponder, Gol 1567. Correto, me confirme o gate? 04. Quando pronto, chame para o pushback acionamento, Gol 1567. Quando pronto, chame para o pushback acionamento, Gol 1567. Salvador, Gol 601, portão 7 para pushback acionamento. Autorizado, 601, chame táxi. Chamará o 601. Solo 08, direito 129, solo, boa tarde. Não, obrigado. O Web 6720 apenas confirmando, após Leda, após Dael, Leda, depois de Leda, Bidev. Sente, após Leda, Bidev. Alfa, antes da Juliette, 1602. Pastor 32 ao controle. Na escuta. Estou agora 65 milhas nordeste de Salvador, mantendo o nível 090. Serviço está terminado, chame Aracaju 203, com voo. Aracaju 203, bravo, com Recife. Então, 8002, chame Recife 13325, alterna 1251. 3325251, obrigado. Web 6720, chame Recife 13325, alterna 1251. 13325251. Solo, Gol 1273, autorização para Confins na sua esquadrão. 1273, aguarde cópia Confins. Aguarda, qual a saída prevista? Dael. Dael, né? Ok. Salvador, ground, Brazilian Air Force 2404, change the flight plan to Whiskey 50. Roger that, wait to copy Brazilian Air Force 2404. Salvador, gol 1601 nacional, 194 a bordo, 41 de autonomia, alterna Campinas, para o próximo táxi. 194 copiado, autorizado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da Cima Torre, 1186. Juliette Alfa, 186 no ponto de espera, no 601. Salvador Ground, Brasília, posso chupar 04. Just 1 minute, Brasília. Thank you. 602, irá manter a posição antes da Juliette, dando passagem ao Boeing da companhia e após o mesmo ingresso, a Juliette para o 05. Mantenha a Juliette até a passagem do tráfego da companhia, prossegue para a ponte 5, gol 602. Tru, já está baixado de trabalho, ajuste 610. Ele 10, afirmo, está baixado. 394, autorizado pouso, pista no zero, vento 0, 70 graus com 1, 2 nós, 12 nós, tem livre pouso. Pouso autorizado na 10, tá 3894. Runway 10, and after that, right turn on dial departure. After dial, fly heading Leda, and after Leda, heading Bidev. Bravo, India, Delta, Echo, Vitor, Bidev. Salvador departure control frequency 19.8, call code 5477, read back. Via to Galeon, flight level 320 via Upper East 50, take off runway 10, after take off, turn right to dial position, after dial heading to Leda, then Leda BDEP position, Bravo, India, Delta, Echo, Victor. Departure control will be 119.8, and Scott code 5477 Brazilian Air Force 2404. Roger, but when take off from runway 10, you are going to do the dial departure, negative flying heading dial. Roger that. All right, Roger. Dial departure, Brazilian Air Force 2404. Alright, call me when ready to start up, Brazilian Air Force 2404. I'm ready to start up engine, Brazilian Air Force 2404. Cleared, call me to text. I will call you to text, Brazilian Air Force 2404. Bono 273 com fins 360, copia. Afirmativa, procia já. Autorizado com fins 360, via Pesulu 16, decola 10, a curva é à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, o controle opera em 1198 e o transponder é o 5555, coteja. Ativo, gol 1223, copiou que está autorizado nível 360, aerovia será superior Zulu 16. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 198, transponder 5555, gol 1273. Correto, quando pronto, chame pushback acionamento no 03. Chamará, gol 1273. Todo controle? Salvador, aqui é o TAM 3894, Lisona, Eco. TAM 3894, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3894. Pushback acionamento, gol no 567, no 04. 04, autorizado, também táxi. Chama táxi, gol no 567. Para pushback, acionamento no 06, TAM 3897. Aguarde, TAM 3897, aguarde. Aguardo. Ali pronto, 1601, gol. 1601, livre decolagem no 0080 graus com 13 nós. Iniciando. Romeu Juliette, 394. Empate solo. Passa Juliette, 3894 da TAM. Ingressa Juliette agilizando, portão 09, TAM 3894. Juliette por 9, ciente, 3894. TAM 3897 tinha solicitado push, confirme? Tio, no 06, push pega acionamento. Ok, tá passando a retaguarda depois da companhia já agilizando. Após o mesmo tá livre iniciar, chame táxi, tá 3897. Para passar entrando na retaguarda, iniciar a chamada táxi, 3897. Pronto, decolo 17, controle 119, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 198, obrigado, boa tarde. Drone 601 da Gol, boa tarde. 1601 no contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, cedo da EL. 360 da EL, obrigado. Brazilian Air Force 2404, this is ground. Go ahead. Now you have to you a new route. Your route will be Upper Whiskey 50 and after Upper November 857 and after that Porto Seguro and after Upper Zulu 16 after Groovy position. After Groovy, Upper Zulu 14 and after Tokin position. Do you ready to copy this new route from Recife Center? Say again please, after Whiskey, Upper Whiskey 50, then I don't copy the next array. Roger that. After Upper Whiskey 50, you are intercepted airway Upper November 857. And after that, Porto Seguro. After Porto Seguro, Upper Zulu 16. After Upper Zulu 16, Groove position. Golf Romeo Uniform Fox Fox position. Groove position. After Groove, Upper Zulu 14. After Upper Zulu 14, Tokin position. Tango Oscar Kilo India Mike position. Roger, for read back.